Cremos em Deus o Pai. Cremos todos no Santo Espírito. Que aonde formos conosco vai. Cremos todos na Santa Bíblia. Cremos todos na Santa Bíblia. Sábado. Cremos todos no Santo Sábado. E que Cristo nos vem buscar. E que Cristo nos vem buscar. Santo Sábado.